Em tempos que já lá vão, fui muito feliz. Nessa época as peras tinham quase o tamanho da minha cabeça e eram muito mais sumarentas do que são agora. Via muito acima de mim as pessoas que andavam de bicicleta. Eu podia montar o dorso dos cães e cheguei mesmo certa vez a passar por baixo de um cavalo. O ar era mais transparente e puro e eu conseguia sentir-me feliz sem fumar cigarros, mas estava-me a aspirar o ar limpo e fresco. A água tinha também sabor melhor, sabia tão bem como o ar, e eu podia saboreá-la sem misturas de café ou de álcool. É certo que a vida, até mesmo nesse tempo, tinha os seus lados desagradáveis e alarmantes, tais como cobras e ovos escalfados como espinafres, mas esses não me prendiam demasiado o pensamento e em breve os punha de parte. O sol erguia-se mais cedo pela manhã, brilhava o dia todo, e quando baixava já eu sabia ter chegado a hora de dormir. A meio do dia, pairava sobre a terra uma névoa de ouro. O ar era tão dourado como a época. Disse-me, recordo distintamente. No regresso, passei junto do banco onde estivemos sentados. Os acontecimentos dessa tarde pareciam impossíveis, inacreditáveis de todo. Quis ter a certeza de que não sonhara e dirigi-me para os arbustos, onde encontrei o gatinho tigre deitado num ramo e lambendo as patas. Bufou um pouco quando lhe peguei, mas meti-o dentro do dolman por baixo do sobretudo e fui andando por ali abaixo em direção ao reno. O céu estava então de um azul delicado, as nuvens tinham desaparecido e na água verde escura, agitada, enxameavam bateis, barcos de carga e de turismo. As estradas tinham um aspecto metálico, sobre elas deslizavam numerosos carros e as chaminés das fábricas não estavam agora distantes, mas muito perto, muito grandes, e lançavam no ar um fumo espesso. Lembrei-me do fumo da estação de Holzkirchner, em Munique, onde Joana Selzer desaparecera. Tinha exatamente a mesma aparência e fiquei surpreso por não sentir qualquer emoção. Tinha a cabeça cheia de uma espécie de nebulosa dourada que pairara sobre a paisagem da minha juventude. De quando em quando surgia dela uma figura, Ifigénia, querido, Margarida, o velhinho do vapor que, contemplando as pesadas nuvens que cobriam as costas da Alemanha, exclamara: "Acabou-se! O comandante Genkweit, o soldado que cortara do braço a letra A." Mas desapareceram todas e ficou só o gatilho. Este começou a deitar cautelosamente a cabeça de fora do meu dolman e a fazer ronron. Disse-lhe: "Está quieto, não há razão para fazeres ronron. És a última criatura a quem assiste o direito de fazer ronron." Olhou-me com os seus olhos verdes, no meio dos quais havia duas fendas negras. Depois fechou-os e continuou a ronronar cada vez mais alto. Era um gatinho ainda muito novo.